Diogo Dourado. Puxa aqui. É estranho você ser o meu problema e ao mesmo tempo a solução. Quanto mais te vejo, mais nesse dilema cresce no meu coração. Fico imaginando como é seu beijo, mas só fico na imaginação. Tem outra revelação. O mais louco é saber e é errado te querer. Olha o quanto me envolvi sem a gente se envolver. Vivo pensando em você, sinto falta de você. Talvez eu passe dos limites, mas vou te fazer um convite. Fala a verdade, quer ser minha metade, a dona dos meus beijos, que deitar no meu peito. Fala a verdade, quer ser minha metade, a dona dos meus beijos, que deitar. Se envolver.